She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me, cause I never cause no drama. Sam Smith Unholy, 11ª posição de hoje. Rolou Vitor Clay, Miley Cyrus e também o som do Justin Bieber, Ghost. Continua valendo ingressos para cinema para você assistir ao filme que quiser na Movie com Jundiaí. Tem Avassaladoras 2.0, Bad Boys Até o Fim, Furiosa, uma saga Mad Max e muito mais. Se inscreve, não fica de bobeira. Vai no nosso site ou app. Daqui a pouco, mais. Top 15. Tumon. Já se imaginou com um iPhone novinho na mão? Agora imagina com dois. Dumon. A Dumon tá liberando dois iPhones de uma vez. Dois? Loucura! O ganhador leva um e escolhe alguém pra dar o outro. Que delícia, minha gente. Ai, que delícia. Dois iPhones de uma vez. Os smartphones com os recursos mais incríveis de câmera, tela, velocidade. Pra você jogar, assistir filmes, séries, criar conteúdo pra viralizar na internet. Promoção, dois iPhones de uma vez. É loucura, querido. A sua inscrição rola no dumonfm.com.br. Dois iPhones novinhos. Um presentão pra você e outro pra quem você quiser. O resultado rola em agosto. Dumon. Na Lucchini, você faz o melhor negócio sempre. Tracker Premier 2025, com desconto de R$15.000 e taxa zero em 24 vezes. Onix LT 2025, a partir de R$89.990, com taxa zero em 24 vezes. Venha e consulte todas as condições. Lucchini Chevrolet, Rua Barão de Tefé 700 em Jundiaí. Mas o trânsito começa por você. Tumon. Tumon. 104.3. Aproveite os preços baixos de inauguração do novo Tenda Atacado Jundiaí. Aproveite as ofertas desta sexta. Café tradicional ou extra forte, três corações, almofado a vácuo, 500 gramas, 14,98. Alho a granel, 19,90 o quilo. Carne bovina, costela minga, ponta de agulha congelada, peça, 14,90 o quilo. Uma loja novinha para você fazer suas compras com mais comodidade. Avenida Prefeito Luiz Latorre, 4.860, Vila das Hortências, Jundiaí. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda. 104.3. Tumon. Atenção! Liquidação Zera Tudo Casas Bahia. Um mês pra quem é louco por ofertas. Corre pra aproveitar. Metade do ano por até metade do preço. TV 43 polegadas a partir de R$1.499 no Pix. Samsung Galaxy A15 128 GB por apenas R$899 à vista no Pix. Air Fryer Mondial 3,5 litros por R$249 à vista. Corre pra loja e aproveite a liquidação Zera Tudo Casas Bahia. Tumon 11:19. Tumon. Daqui a pouquinho tem aquelas que você mais gosta. Junho chegou e a Destro Casa e Construção está com uma festança de descontos. É hora de deixar sua casa no clima de arraiar com as ofertas. E ouve só que beleza. Na Destro tem sempre uma festa de descontos que é de tirar o chapéu. E você, está preparado para o arraiar de ofertas? Vá até a loja e confira os melhores produtos das melhores marcas. Em Jundiaí, fica na Avenida Luiz da Torre, 4.497. Ligue 11-4497-1100 ou acesse destro.com.br. Corre pra Destro! Tiozão! Nha! Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão estão dominando a cidade. Se liga com tiozinho e tiozão pra começar bem o seu dia. Tumon, oferecimento Tenda. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. E Felivel. Quem compara, compra na Felivel. Ligue 4583-8888. Tumon. Parcelas em atraso de seu financiamento? Não perca seu bem. Ligue Revisional Consultoria 11-4521-4334. Tudo que você gosta é do Tumon. Tudo que você gosta. The number one in Brazil. Tumon. Tudo que você gosta. As 15 melhores da programação. Tumon. Top 15. Top 15. Número 10. Billie Eilish. Lunch. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. I can't turn my head off. Wish

lockdown, for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, come give me your lo, lo, lo, lo, lo. Na sétima, Melin, e a oitava posição ficou com o Jungkook 3D. Acesse nosso site ou app pra fazer a sua inscrição, que é a última chamada pro prêmio. Tá valendo ingressos pro cinema. Se assiste ao filme que quiser na Movie com Jundiaí. Tem A Semente do Mal, Amigos Imaginários, Assassino por Acaso e muito mais. Vai no nosso site ou app já. Daqui a pouco. Mais. Top 15. Dumon! A Jeep Daru de Jundiaí tem as melhores ofertas para você realizar o sonho de comprar o seu Jeep zero quilômetro. Toda a linha Jeep, agora com 5 anos de garantia. Taxa zero em até 36 meses e até 100% da tabela Fipe no seu seminovo de qualquer marca ou fabricante. É isso mesmo, até 100% da tabela Fipe para toda a linha Jeep no seu seminovo de qualquer marca ou fabricante. Corra para a Jeep Daru de Jundiaí, consulte as condições e faça o test drive. Jeep Daru de Jundiaí, sua aventura começa aqui. Avenida Antônio Frederico Ozanã, 3900. Ligue 4527-3260. Faça o trânsito, começa com você. Faça chuva, faça sol, é do mundo em todo lugar. Dumon! É Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Aproveite e pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Atacadão, na Avenida Antônio Frederico Ozanã, número 4501. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. 104.3. Tudo bom? Quem estiver dando bobeira pelas ruas de Miami, que se cuide, porque o bicho vai pegar. Vamos botar pra fuder, bad boy! Entre em ação os detetives Lawrence e Burnett, Will Smith e Martin Lawrence, numa superprodução Bad Boys até o fim. Assista o trailer no site moviecom.com.br e compre seu ingresso pelo site e pelo super app Moviecom. Bad Boys até o fim, em todas as telas da Moviecom. Viva o cinema! Dumont, 20 pro meio-dia. Dumont! Mando 7-5. 11-104-3. Manual. Dumont! Check this out. Semana da loucura na Castor Suspensões. 40% de desconto no rebaixamento do seu carro. Isso mesmo, 40% de desconto. Manda agora um WhatsApp para 11-48-17-10-87. E diga Semana da Loucura Castor. Vou repetir: 11-48-17-10-87. Se você perdeu algum dos programas que rolam por aqui, Dumont, no nosso site e no aplicativo tem a seção de podcast. Dumont Reggae. Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know. Base de lançamento. Sabe aquela novidade que você tá querendo muito que entre aqui na programação? Sempre com um lançamento que já tá bombando por aí. Você baixa os seus programas preferidos e ouve quantas vezes quiser, onde quiser e o melhor, na hora que você tiver vontade. Dumont. Ouvinte da hora. Eu queria ouvir a música Shape of You. Toca pra gente aí o som do Neo. Toca aí pra mim a música do Post Malone, Sunflower. Tchau, tchau. You're a sunflower. Programas que você curte na Dumont. Te esperando também no podcast, no site ou no aplicativo. Dumont. Só até segunda. Molho de tomate Salsarete, 300 gramas, R$1,49. Barril de chopp Heineken, 5 litros, R$89,90. Desodorante Rexona, leve mais, pague menos, 250 ml, R$21,90. Papel higiênico personal VIP, 20 metros, R$12,89. Participe da promoção, abrace a sorte e concorra a meio milhão em prêmios. Ofertas válidas para Jundiaí. Tudo que você gosta, Dumont. Tudo que você gosta. As 15 melhores da programação. Dumont. Top 15. Top 15. Número 5. Taylor Swift and Post Malone. Fortnite. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. To blame. 15. Top 15. Número 4. Instead, I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. She put a foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. Your misery, I put good dick all in my kidneys. This small gel don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no shit without penalties. Bitch, I'll make your shit if you suffer me. I'm going to glow up one more time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times, ugh. You can't take that bitch nowhere, ugh. I look better with no hair, ugh. Ain't no sign I can't smoke hair, ugh, yeah. Give me the chance and I'll go there. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. Sis, I don't need a big feature or a new sidekick. I don't need a new fan, cause my boo like it. I don't need to wear a wig to make you like it. I'm a two-time bitch, you ain't knew I'd win. Throw a shot like you tryna have a foot fight then. All my ops waiting for me to be you, I bet. Said I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Bands ain't dumb, but extreme is all. I'm a demon lord, fall off what? I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame ain't something that I need no more. Cause bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Meio-dia. As 15 melhores da programação. Tumon! Top 15. Top 15. Número 3. David Guetta and Phoebe Rexha. I'm good. You know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Cause I'm good. 15. Número 2. Maneva, a solidão. A solidão bateu na sua porta, você nem percebeu. Entrou, tomou de assalto, que era nós dois, ficou eu. O que era nós dois, ficou eu. E o que te importa? É um like, é da hora, celular da moda. Um jato que é de fora e você só me dando fora. Já sei que eu não sou mais do seu. Take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Too hot to think straight. Too cold to panic. All of the problems. Yeah. a real life hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh. Oops, Spurs. To the floor now, ooh. To the floor now, ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Solagenic, photogenic, shoot. Do mundo, tudo que você gosta, Beyoncé, Texas Hold'em, primeira posição fechando o top 15, na segunda, Maneva, Solidão. Dumont. Quem tá levando ingressos pro cinema e vai assistir ao filme que escolher na Movie com Jundiaí por nossa conta é Lucas Branco da Costa, final do fone 1549. Lucas, parabéns, só comemorar e aguardar que a gente manda os ingressos no teu e-mail. Daqui a pouco. Base de lançamento. Dumont. ZYD898. Operando em 104.3. Junho chegou com ofertas incríveis para você sair de carro zero quilômetro na Andretta Fiat em Jundiaí. Fiat Pulse 1.3. A partir de 99.990 com taxa zero. Novo Fastback Limit 1.3 Turbo 270. A partir de 134.990. É o seu SUV da Fiat. Andretta Fiat. Sempre a melhor opção. Vá até Andretta Fiat em Jundiaí e aproveite nossas ofertas exclusivas. Na 14 de dezembro e na Antônio Frederico Zanã. Paz do Trânsito começa com você. Tomou meio-dia em ponto. Tomou. Só manda no WhatsApp 11 975 11 104 3. Tomou. O presente do seu amor está aqui, nas Lojas 100. Samsung Galaxy A35 5G, câmera tripla, memória de 128 GB e design em vidro. Nas Lojas 100, são 1.998 à vista, ou 12 de 190 e 50 por mês. É isso mesmo, é o seu Samsung Galaxy A35 5G, com tela Super AMOLED de 6.6 polegadas. Nas Lojas 100, apenas 1.998 à vista, ou 12 de 190 e 50 por mês. Amor, eu te quero assim, bem perto de mim. Flash. A nossa viagem ao passado. The Flash. Viajando ao passado na velocidade do som. The Flash. Todo dia, meia-noite, 6 da manhã. Dumont. Barulhão de ofertas na Rede Bom Lugar. Molho de tomate Quero tradicional, sachê 300 gramas, 1,49 cada. Batata Pringles, sabores 104 gramas, 9,49 cada. No Clube, 8,49 cada. Cerveja Amstel, puro malte, lata 350 ml, 2,99 cada. No Clube, 2,79 cada. Ofertas válidas até sábado, 15 de junho. Beba com moderação. A Dumont FM apresenta Hora das Piadas com Tiozinho e Tiozão. Estamos de volta trazendo aquelas piadinhas nota menos 10. São mequetrefes, né, tiozão? É o que tem pra hoje. Temos que assumir publicamente que são mequetrefes. Exato. Piadas daquelas que até a Alexa tem vergonha de te contar. É. Pergunto a você. Pergunte para mim. Você que está nos ouvindo pode participar também. Se souber a resposta, é só falar em voz alta. Isso aqui é gravado e a gente não vai ouvir. Não. Só para deixar. É interativo. Só para constar. Interativo. Pergunto a você. Pergunte para mim. Por que é que a van da igreja bateu? Por que é que a van da igreja bateu? Que tristeza, eita, né? Eita! Alguém se feriu? Não, tá tudo bem. Ah, tá. Não sei, por que que a van da igreja bateu? Tava sem freio. Sem freio. Sem freio. Tava sem freio. Ah, bom. Ah, bom. Pergunto a você, criatura imbecil. Qual é o boxeador... famoso, hein? Mais educado quando sai pra jantar. O boxeador é do... o Popó. Não. É porque o pessoal vai... ele vai no rodízio, fica, fala, aceita, não sei o que, ele pode pôr. É. Qual é o boxeador mais educado quando sai pra jantar? Exato. Não sei. É o Rock Balboa Noite. Rock Balboa. Rock Balboa Noite. Ele é cumprimento, mas só pra jantar, né? É. Dumont FM apresentou Hora das Piadas com Tiozinho e Tiozão. Eles voltam a qualquer momento. Tudo que você gosta. Dumont 104.3. Baby, show me you can Dumont. Flowers. tudo que você gosta. Atenção! Preparar para lançamento em. We are go. 5, 4, 3, 2, 1. Fase de lançamento. Nosso sextão de hoje é por conta de Cheat Codes, com o refrão bem viciante e os vocais sensuais do Jason Derulo. Morning é uma mistura de pop com música eletrônica e R&B, ou seja, a combinação perfeita pra fazer o esquenta do nosso fim de semana. Aumenta o volume e curte comigo, Morning. Fase de lançamento. Jason Derulo, I know I'm going under. Don't know what lies below. If I stop breathing, baby, you are the reason. You know my heart is broken. Pieces right on the floor. Only you can fix me with some sexual healing. And oh, I wanna love you in the morning, love you in the evening. And oh, I wanna love you in the morning, love you in the evening. Morning sex. The sun comes up, the lights go down. You know that I'm right where I wanna be. Till the sun comes up, the lights go down. You know that I'm right where I wanna be. Cero pepa. De desayuno dice que quiere adela. She likes it early in the morning. A capela, nena. Y si tú quieres mamá, me lo dice, dice. Pa' cogerte al hombre como si le diera bici. De desayuno quiere villa, no quiere bici. Está jugando en que yo te lo vi. No, I wanna love you in the morning, love you in the evening. Morning sex. The sun comes up, the lights go down. You know that I'm right where I wanna be. Till the sun comes up, the lights go down. You know that I'm right where I wanna be. You know that I'm right where I wanna be. As novidades da programação passam por aqui. Base de lançamento. De volta. Às 4 da tarde. Tumon. E o céu pode até tá cinza. Eu sei que o sol vai voltar. Iluminar nossos dias.